Faça as mudanças necessárias na gestão da sua empresa. Mudar é o desafio. Será o tema da 15ª Conferência Empresarial Fórum Sul. Dias 26 e 27 de abril, no Centro de Eventos do Moinho do Vale. Traga seu conhecimento e debata as mudanças com empresários e renomados especialistas no assunto. Mais informações no site forumsul.net.br ou pelo telefone 8478-9965. Apoio Rádio Nereu Ramos. Rádio Nereu Ramos, 760 AM, prefixo ZYJ 742. Blumenau, Santa Catarina. Na internet www.radionereuramos.com.br. Espaço Comunitário. Oferecimento: Schumann, a mais completa loja de móveis eletrodomésticos e tecnologia do estado. Na Rua 15, número 459, no centro, em Blumenau. Há mais de 50 anos, a Rádio Nereu é esporte. Eu acompanho jogos e as novidades do meu time. A Nereu também é informação. Sempre recebo as notícias em primeira mão. A Nereu também é oportunidade. Aqui, eu sempre faço um bom negócio. Com o alcance de 3 milhões de pessoas em todo o estado de Santa Catarina, a gente constrói a sua Nereu com confiança e credibilidade. Rádio Nereu Ramos, 760. Ô técnico, já decidiu quem vai entrar no lugar do José no ataque? Sei lá, entra qualquer um aí. Vai haver uma substituição. Sai José e entra Robertinho. Robertinho? Um zagueiro no ataque? Isso não vai prestar. Escolhas como essas não são frequentes no futebol. Por que eleições são decididas dessa maneira? Eleições 2012, vote consciente. Uma campanha da Rádio Nereu Ramos e do curso de Publicidade e Propaganda da Uniacelvi. Bem, agora, dando sequência aqui no Jornal da Nereu, a informação no tempo certo, com o jornalismo mobilizado e você bem informado. Nós vamos conversar com o deputado federal do Partido Novo, Gilson Marques, representante da nossa região em Brasília. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo aqui a Nereu. Muito obrigado, sempre feliz demais por estar aqui na região. Começa agora Conexão. Vem com a gente. A sua noite com mais informação e cultura. Agora, Vila Nereu. Está no ar Conexão. Boa noite, Giovanni Moroskovski. Boa noite para você que está ligado aqui na Rádio Nereu Ramos. Estamos começando mais um programa Conexão. Hoje é dia 23 de setembro. No programa de hoje, entrevista com a equipe do Capivara Godofredo. É uma galera aí que está fazendo sucesso no Facebook, nas redes sociais. Eles vêm aqui falar do blog, dos seus vídeos no YouTube também.